Conversas Aleatórias. Já está no ar a emissão 176 de Conversas Aleatórias. Aí vem o príncipe ali. Não está aqui o príncipe ali, mas está o príncipe Dom Duarte, Joaquim Luís. Como é que se encontra? Ora, muito boas tardes, boa noite. Ou bom dia, também pode ser de madrugada. A hora que vos apetecer. Tenham uma boa semana. E o Carlos Bonaparte? Lá vem a frase do que chama, chega para cá. Anda para lá, anda para lá, anda para cá. Bom, começamos já com o Carlos Bonaparte, não quer responder. Não. Olá, estou bem. Ah, tudo bem. Ele, para estar a gritar desta maneira, é porque não está doente. Bom. Vamos do castelo, está bem? Sim. Neste programa para 31 de janeiro, para fecharmos o mês das janeiras. Mais um ano vai rodando, vimos todos festejar, vimos dar as boas festas e um bom ano desejar. Este foi um momento radiofónico ou musical de Nuno Miguel neste programa. Um bocado triste. Se vocês vissem a cara dos outros dois neste momento... Eu já estou a dormir, apesar do barulho. Um está a segurar a cabeça para não ir ao chão, o outro está a pensar, o que é isso? Coitado. Não, estava a pensar noutra coisa. Estava a pensar no Cantarela Ostada, porque não encontro mais nada. Mas não estou a rimar, não estou a encontrar para onde é que vamos lá dentro. A chachada. Bem, neste programa temos vários tópicos e hoje temos mesmo. Temos aqui registro, recordação, notícia, lição de história e desporto e frase, é uma categoria. Bom, vamos começar por um registro misturado com recordação. A recordação eu explico mais à frente. O registro escrito que vem precisamente a uma... Precisamente não, estamos a gravar no dia 30, para ser publicado no dia 31 de janeiro esta emissão. É verdade? É verdade. Sim! Talvez se diga que não. E... Não. Há quase uma semana para nós, no dia 24 de janeiro, terça-feira, foi publicado um documento, uma mensagem, pronto. Uma mensagem do Bergoglio, portanto, o Papa Francisco, para a edição 51 do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Quando é que é isso? Perguntam vocês. Eu sei. Não é nada, 28 de maio. Também não. Nenhum nem outro. Vocês são os ignorantes. O Dia Mundial das Comunicações Sociais é celebrado pela Igreja Católica desde 1967. Este ano diz-me alguma coisa. No domingo anterior à festa do Pentecostes. Portanto, vai mudando conforme o ano. Desta vez, pelos vistos, vai calhar 28 de maio de 2017. 28 de maio de 2017, no fim de semana da final da Liga dos Campeões. Isso é que interessa. Bem, Pentecostes então. É o que tem 5 costas, não é? É verdade. É. Bem, já agora, só dizer que, então, neste caso, o Dom Duarte estava certo. Porquê? Neste caso, neste ano, sim. Sim, 28 de maio, então faz sentido. É verdade. Bem, o que é que o Papa Francisco tem a dizer sobre a comunicação social? Aqui no início do texto, logo assim, uma síntese do que salta à vista. creio que há necessidade de romper o círculo vicioso da angústia e travar a espiral do medo, resultante do hábito de fixar a atenção nas, entre aspas, notícias más. Guerras, terrorismo, escândalos e todo o tipo de falhanço nas vicissitudes humanas. E então diziam, isto é bem maior a mensagem, mas vou só ler 3 parágrafos. Graças ao processo tecnológico, o acesso aos meios de comunicação possibilita a muitas pessoas ter conhecimento quase instantâneo das notícias e divulgá-las de forma capilar. Capilar de cabelo. Sim. Estas notícias podem ser boas ou más, verdadeiras ou falsas, e já os nossos antigos pais na fé comparavam a mente humana à mó da azenha, que, movida pela água, não se pode parar. Mas o moleiro encarregado da azenha tem possibilidades de decidir se quer moer nela trigo ou joio. A mente do homem está sempre em ação e não pode parar de moer o que recebe, mas cabe a nós decidir o material que lhe fornecemos. Creio que há necessidade de romper o círculo vicioso da angústia e ter... Seja ali ao bocado, no início. Não se trata, naturalmente, de promover desinformação onde seja ignorado o drama do sofrimento, nem de cair num otimismo ingênuo que não se deixe tocar por um escândalo mau. Não é isso. Pelo contrário, eu queria que todos procurássemos ultrapassar aquele sentimento de mau humor e resignação que muitas vezes se apodera de nós, lançando-nos na apatia, gerando medos ou a impressão de não ser possível pôr limites ao mal. aliás, num sistema comunicador onde vigora a lógica de que uma notícia boa não desperta a atenção, e por conseguinte não é uma notícia, e onde o drama do sofrimento e o mistério do mal facilmente são elevados a espetáculo, podemos ser tentados a anestesiar a consciência ou cair no desespero. Mais à frente, gostaria depois de dar a minha contribuição para a busca de um estilo comunicador aberto e criativo que não se prontifique a conceder papel de protagonista ao mal, mas procure evidenciar as possíveis soluções, inspirando uma abordagem propositiva, portanto, propositiva e responsável nas pessoas a quem se comunica a notícia. A todos, queria convidar a oferecer aos homens e mulheres do nosso tempo relatos permeados pela lógica da boa notícia. Portanto, isto veio do Vaticano, 24 de Janeiro do ano 2017, em memória do Francisco, do São Francisco de Sales. Já agora um à parte. Dom Duarte, não lhe diz nada este nome. Sim. Além do próprio Francisco, o que é que quer dizer? Pronto. Dos Salesianos. Exatamente. Mas sabe que quem criou não foi ele, foi o Bosco. Mas Salesianos em honra. Salesianos. Em honra ao São Francisco de Sales. Por isso é que se diz. Salesianos. E o estádio do Bolonense, como é que era? Os Salesianos. Não. Pois. Salésias. Aquela zona ali, as Salésias. Claro. Que é Belém, Salésias. Dali é que partiram os barcos para os achamentos ultranavegantes. Percebe? É que se falava no Velho do Restelo. Por isso, já agora dizer que. Agora é que eu percebo. Porque o que é que. Espera aí, ao cabo, só desculpa. Já agora outra. Para que é que eu falei de famas? Não. Falou-se nas Salésias e na origem dos Salesianos e das Salésias. E agora o Restelo. Porquê é que se chamava aquele sítio o Restelo? E chama. Porquê? Porque era uma espécie de. Não é bem um areal, mas uma. Assim, uma coisa que, onde o mar vinha bater. Era o Restelo. Ah, cá. E dizer, agora é que eu percebo. Porque agora ao falares no Bosco, lembrei-me daquela frase, agora que eu percebo, faz todo sentido, que a paz esteja convosco, por exemplo. Oh, oh, cara, estes trocadalhos, aqui no Porto faz-te uma homenagem ao Bosco muitas vezes. É verdade, nas igrejas assim, que a paz esteja convosco. É. Pronto, é o que se chama. Porquê? Por causa dos celtas e dos galegos, que é a mesma origem. Ah, descobri outra coisa, às vezes descobre-se. Quando o Dom, era o Dom Fernando, Dom Afonso, não, o Dom Fernando, que tinha uma parte da Península Ibérica, que abrangia a Galiza, Leão e Castela. E ele tinha três filhos e deu um bocado a cada um. A parte da Galiza deu a um Garcia, o filho Garcia, que ainda é da minha família. O meu avô era Inácio Garcia. Ah. E depois a parte de Leão deu ao Dom Afonso e a parte de Castela foi lá ao outro qualquer. Mas o desgraçado do Garcia, ele foi desterrado e foi banido por causa do outro ali tomar a Galiza, para ficar com a Galiza e mandou o gajo à palma. Daí a origem isso, do casal Garcia. Era isso que eu disse, sabe porquê que isso aconteceu? Já estava a antecipar o que ele ia. Isso aconteceu porque ele meteu-se, ele meteu-se com uma mulher que era muito mal vista. E entretanto, por isso é que ele foi desterrado, ou seja, ninguém quis desprezaram, de maltratar, enfim, ele ficou praticamente sem nada, então meteu-se na bebida. E foi nessa bebida, quando ele se meteu na bebida, e a mulher sempre fez força para ele sair disso, ele começou, ao invés de beber, começou a dar de beber. E daí surgiu sim o casal Garcia. Isto há tanto ano, eu já começo a antecipar o trocadilho que ele vai fazer. Já agora, já que estamos em trocadilhos e em conhecimento histórico, que é verdadeiro, ninguém se lembra do Papa. Vocês sabem porque é que. O Papa, quanto é fome? É que vou papar. Vocês já agora. Olha, sabem... desculpa lá, mais uma. Força. Isto é aproveitar enquanto elas estão a sol. Claro, claro. Não tinha meia hora de papa. Eu estava na primeira ou segunda classe de instrução primária com a senhora Dona Maria da Natividade. E. Estávamos sentados naqueles banquinhos corridos ao pé do quadro, porque ela ia chamando um ao outro ao quadro. E eu e outro, muito sossegadinhos, Não sei o que é que ele falou do Papa. E eu, o Papa? O Papa é Papa tudo. A professora ouviu, olha que Luís, anda cá. Traz. Três palmatoadas. As únicas palmatoadas que levei com ela em 4 anos de escola. E para que é que foi dizer que o Papa é Papa tudo? E ele não disse agora? Não, mas isso é em 2017. Ora, em 1945 não podia tinha ser assim. Tinha 7 anos. 44, podia ser 45. Sim, podia ser. Mas o que eu estava a dizer também. Você sabe porquê é que a Catalunha tem este nome de Catalunha? Quê? Catalunha. Porquê é que se chama Catalunha? Catalunha. Catalunha. Catalónia. Não. Isto tem a ver com... O catalão surgiu depois. Mas a verdade é que... há muito tempo, as pessoas não tinham, ainda hoje em Espanha não têm essa preocupação de limpeza, no fundo, não é? Mas na altura havia um aditivo que era, eles não cortavam, eles cortavam as unhas só de muito longe, porque era uma coisa de ricos. Cortar as unhas era uma coisa de ricos. E então, pronto, e então eu, uma vez havia uma mãe que, pronto, foi lá ao mercado, não é? Com o filho de 3 anos e o filho, tão, enfim. Já com dores, que ele tinha muitas dores por causa das unhas enormes, tanto dos pés como das mãos. Então ele lá naquele desespero dizia: Mamá, Catalunha, Catalunha. Ou seja, corta-me as unhas. Catalunha, Catalunha. E as pessoas ficaram tão comovidas com aquele desespero do miúdo. Que deram nome à região. Depois, que a seu tempo, olha, sabe onde é que... Parece que eu vinha os jornaleiros, não é? Os que iam buscar as notícias. Não os jornaleiros, os que iam buscar as notícias, fazer as notícias, para escrever os jornais. Olha, sabe onde é que é a terra daquele menino? Ah, é. Aquilo não tinha. Cada um dava o seu nome, não é? Ah, é a terra do Catalunha, a terra do Catalunha. Pronto. E assim foi ficando até hoje. Pronto. Muito obrigado pela lição de... E sabes onde é que vem a origem do cu movido? Já agora, porque se move muito o cu. Pronto. Pois, é um bocado por aí. É quando se faz operações plásticas. É das operações plásticas, basicamente. Olha, eu quero o cu movido. Pronto. Então as pessoas... Sim, também. E como é que ele move? Não é mover de mexer, mover de tirar. Como ver? Não, isso aí é como ver, é pôr os óculos, por exemplo. Como ver? Ai, hoje é por ser segunda-feira, ainda bem tudo. Ouvimos muitas anedotas. Não, eu venho assim porque estou muito satisfeito. Pelo Moreirense, quem era a taça? Já vamos falar. Quer dizer, não sei se já vamos falar disso. Querem continuar? Mais. Quem é o próximo? És tu. Ah, sou eu. Já agora, não, só agora, só um acréscimo. Só um acréscimo. Vocês sabem, há um bolo muito típico, muito conhecido, e que até é um doce conventual, se não estou em erro. Sabem em que conventos é que se começaram a fabricar os jesuítas? Não. Foi nas Freiras. Foi em Santo Tirso. É verdade. Ah, é. O Sim. doce típico de Santo Tirso é o jesuíta. Temos um amigo no lar que já me tinha contado isso. Por isso, um Oi. Amigo e uma amiga, que por acaso também me contou. Ah, e a amiga? Foi ela que me contou. Eu tinha que dar alguma informação verdadeira, não é? Não podia-se andar aqui a brincar, tinha que dar alguma informação Essa verdadeira. Essa já é muito antiga. Não, por acaso só tem 20 e tal anos, não é muito antiga. Só 20 e tal anos? A rapariga que lhe contou. Ai, a rapariga. A presidente. Bom... Voltando ao Papa, que era o que chamava. Dificilmente houve uma emissão de conversas aleatórias que justificasse tanto o título como conversas aleatórias. Hoje é que foi mesmo. Ainda estou no primeiro tópico, já vamos um quarto de hora. Mas está bem. Porquê é que isto é registro e é recordação? Eu acho que não cheguei a comentar convosco, nem no programa, nem fora do programa, que houve um domingo de manhã, isto foi há pouco tempo, já foi este mês, este ano, portanto, primeiro domingo de janeiro, segundo, não sei, em que eu ouvi noticiário da Antena 1 às 11 da manhã. E deve ter sido logo no primeiro domingo de janeiro. E do que é que se falou no noticiário todo? Não foi muito comprido, teve que 7 minutos, pronto. O que é que se falou? Morte, acidentes, morte e atentado. E acabou. E eu pensei, eu agora dou razão àquelas pessoas, que, e são muitas, que comentam comigo que não veem notícias porque é só tragédias, é só desgraças, porque acumulam-se. E eu naquele dia tive uma ideia que já milhares de pessoas devem ter tido, que é, se eu tivesse um espaço meu na comunicação social que fizesse o que me apetecesse, o espaço seria, não era com este nome, mas dedicado só às boas notícias. Porque há muitas. Há pessoas que se dedicam aos outros, há pessoas que fazem coisas boas, que deixam os outros a chorar, mas de emoções positivas. Há pessoas que fazem obras para os outros. E há muito, e em Portugal, não é preciso procurar muito. Como aquela senhora, a ator dos Estados Unidos, que convidou a vizinha para viver com ele, e ela ao princípio tentou contratar enfermeiro 24 horas para tomar conta da senhora, que já tinha 89 anos e tem cancro, tem uma doença terminal, aliás, não é cancro, tem uma doença terminal. E então, ela recebeu muitos donativos, só que o dinheiro não durou para sempre, tiveram que mandar as enfermeiras embora, e ela então, visto que não havia mais solução, lembrou-se de convidar a vizinha para viver com ele. E hoje tem muito orgulho na senhora, que tem quase 70 anos que ele. É parte do dia-a-dia dele e pronto, basicamente, ou seja, cá está, essa foi uma boa notícia que eu vi, por acaso. Por acaso. Por acaso, eu ia dizer isso. É que há tendência, vocês, próxima vez, pronto, seja hoje, amanhã, quando se lembrarem, analisem os primeiros 30 minutos de um telejornal. Qualquer. Não estou a especificar um canal. Sim, mas qualquer repara, um. Mas repara. Mas é o que puxa a pessoa, isso quer. Mas eu acho que é fácil trazer. Foi um canal de informação em que eles têm, em que eles têm 24 horas para dar aquilo que por norma só se dá em 2 horas e meia nos canais de informação. Eu falo nos jornais 1, 3 e 4, sim, sim, às sim, 8 sim, da noite. Mas o que eu quero dizer é isso, ou seja, eles foram buscar notícias, por acaso nesse caso até foi na TVI também, porque a TVI. A TVI. Porque foi em simultâneo, era com a TV 24, mas foi em simultâneo. Mas. Ah não, já não era. Mas para todos os efeitos, o que interessa é, nas notícias normais, nesses tais jornais que não falou, tanto à 1 da tarde como às 8 da noite, não há espaço para boas notícias. Nada, nada. Haverá, mas fica lá no fim, num minuto e meio. Epá, é que têm. Há canais que têm notícias específicas. Não, isso são espaços. Mas estou a dizer, nos jornais normais. Mas mesmo nos espaços normais, 80% é só disso. É que quando não falamos em guerra, quando não falamos em guerra, estamos a falar de quedas financeiras, de corrupções, de pessoas foram roubadas. Estás a ver, como e não vem dizer que não há o outro lado. Há, só pronto. Por um lado não rende, por outro dá mais trabalho tratar coisas boas. O tubinho, tem que se investigar em geral, um bocado mais. E eu não digo só cá em Portugal, mas o pubinho mundial. O que querem essas notícias? Isso é que dizes. Quando é o canal da TV Cabo mais visto? É a MTV. Eles conseguem estar 3 quartos de hora seguidos a falar de um incêndio num quarto. tem. Mas é isto. Eu achei curioso, eu pensei nisto e passado 2-3 semanas o vergonho, o Papa Francisco aparece com um documento depois sobre outra, isto. Outra ainda. E depois repetem agora. Não, bom. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, uma coisa muito curiosa que acabou de acontecer e que eu acho muito engraçada. E eles já foram zones, estiveram para ser luz ao mundo, mas manteram a zona, agora já são nós. E tanta gente que faz o que a Coruna acabou de fazer. A TV Cabo. É engraçado como não, o tempo... Não, eu não quis dizer a nós. Disse TV Cabo, televisão por cabo. Abreviei. Televisão por cabo pode ser a Vodafone, a Mel, a nós, percebes? Mas a única que a CMTV tem é, acho que é mesmo a nós. Por exemplo, a Vodafone não tem CMTV. A Mel tem. Eu já vi nos meus avós, tem Mel. Mas a Vodafone não tem CMTV. Só vai ter a partir de junho, mas ainda não tem. Mas há muita gente que se refere ainda hoje à nós e à Zone como TV Cabo. Aliás, a CMTV só havia na Mel. Agora, então é isso. Há na nós para ir há um mês ou dois. Pronto, então é isso. Pois então é isso, obviamente. Ou seja, não é com certeza mais dois, visto. Não, há mais. Bem, três. Mas sim, seguimos para a frente. Foi a parte curiosa que eu disse. Um passo em frente. Mas é o canal mais visto da televisão por cabo, é isso que eu quero dizer. De todos. De todos os operadores. Estranho. Mas sim, adiante. Não acho estranho. Não, eu acho estranho porque, quer dizer, há uma empresa que só uma empresa que tinha até há pouco tempo. Não. Desde que entrou na NOS e passou a entrar em duas, é que a CMTV passou a ser a líder. Não era porque só havia na Mel, mas há milhões de portugueses a ter a NOS, mais os milhões da Mel, pronto. Sim. Ganham. Sim, era exatamente todos os jogos que a CMTV chega à Vodafone, porque também quero ver a CMTV. Notícia misturada com lição de história. Notícia, a visita de Donald. A visita não, o acolhimento. A conversa, pronto, com o Donald Trump com a Theresa May, em que lá a falar, e o Trump a dizer que o Reino Unido fez muito bem, que ele parecia o Carlos a falar. Há momento que o Trump a falar, parece o Carlos. O Reino Unido fez muito bem em sair e tal, pronto. Isso é notícia, o primeiro encontro com um líder estrangeiro do novo presidente dos Estados Unidos. Mas eu estava a olhar para eles, sei lá, sexta, quinta, quarta, um dia destes ao jantar, Eles, quer dizer, o Donald Trump ao lado da Theresa May, em conferência de imprensa conjunta, em frente aos jornalistas. Quem é May? É a britânica que vai. Ah, e o primeiro-ministro. Primeira-ministra. É uma mulher. Mas você não sabe. Mas você veio para este programa e não sabe quem é o líder do política. Reino Unido. O líder do Reino Unido. Ai. Então o Cameron não se demitiu quando o Reino Unido saiu da União Europeia. Pois. Eu estava a olhar para aqueles dois, o Donald e a Teresa, e deu-me assim um pensamento repentino que ainda não tinha tido, acho que nem neste assunto nem nos outros. Há poucas pessoas que se apercebem que nós estamos, e onde é que entra a lição de história neste assunto, há poucas pessoas que se apercebem que nós estamos a assistir à história. Daqui a 50 anos, não, há coisas mais relevantes que outras, e este processo está a ser relevante desde o dia das eleições em novembro. Daqui a 50 anos, ou menos, quando vierem os livros de história para a juventude da primária, vai estar lá o Donald Trump. Claro. E o processo, sobretudo ele, mais do que os sei lá quantos anteriores. E o que ele fez logo de início, como é que ele arrancou, e o muro, e as frases, e as ideias que ele deixou, e os processos que ele quis desencadear. Eu acho que 2016 e 2017... Ah, nos tempos que correm é capaz de vir, sim, senhor. Eu acho que 2016 e 2017 vão ficar para a história, e nós vamos viver um verão muito quente. Muito possivelmente, se na muito França. Quente com as bombas a arrebentar. Não, mas eleições na Europa. Não, se na França a Marine Le Pen, e atenção que a França é um dos países fundadores da União Europeia, do CEE, enfim, não importa. Se a Marine Le Pen, que atenção, tem ganho muitos adeptos. E não só a Marine Le Pen, mas sobretudo esta, porque já está há mais tempo, já tem outro engajamento na política nacional, francesa e internacional. Se ela ganha as eleições, isto vai ser um ai Deus me acuda, como se costuma dizer, não é? Ai, se eu te pego. Mas não houve agora umas eleições quaisquer que ganhou um do Partido Socialista ou aquilo. E continua a sua ignorância. Você tem que se informar, tem que ler mais antes de vir para aqui. Pois. Isso foi as primárias à esquerda, em França. Ah. Foi lá com o Valls e também o à esquerda e direita. Não, é tudo não, igual. Não, aliás, a Marine Le Pen está à extrema esquerda. Que é? Direita. Ah, esta é uma direita? Ui! Esquerda. Já sei, então perguntou ao pai dela o que é que ele era. Diz ao pai que ele era extrema esquerda, que ele não dá-te um tiro. O pai era um radicalista extrema direita. Se fosse um extrema esquerda, era todo o anarquismo e comum, tudo para a frente. Ele é o oposto. Pois é, isso. Eu estava a confundir a direita e a esquerda, que eu não sou muito dessas coisas. Mas sim, faz todo sentido. E nós estamos a assistir a história, que vão entrar nas lições de história daqui a uns anos, e acho que muita gente se apercebe. Ora, misturado com isto. Deixa-me só dizer uma coisa, eu discordo disso. De quê? De que daqui a 40, 50 anos já não vai. Já não, que os riquezes vão entrar para a história. Porquê? Já não existe mundo. Exatamente. Estás a ver como eu sei? Também já se começa a antecipar aqui aos SAI. E eu penso que é só ele que pensa. Eu também penso. Pois bem, tens de começar a. E eu penso. Começas a sentar ao contrário, com a cadeira com as rodas para o ar, a ver se começa a. Eu penso, mas não é no pasto. No pasto pastam os bois, os cavalos e as vacas. Eu penso na nioleira. O meu penso é mais aqui nos vidros, que eu tenho andado manchado. Isso é quando me corto. Pois. Quando utilizava o meu X-Acto para cortar coisas, põe, veio um golpe. Misturado com isto, com este assunto, trago o registro que se tem acumulado. Eu já na semana passada ia falar, mas o programa já estava nos seus limites temporais previstos. Quando foram os Globos de Ouro. Ah, e qual é o assunto que eu quero trazer em relação ao registro? É o ódio contra o Trump. O próprio Trump já causa ódio. Ele próprio parece já uma pessoa que odeia muita gente. E claro que as medidas dele, eu ainda hoje comentei contigo meu, que ele está quase a comprar uma guerra com isto dos estrangeiros, e há malucos de um lado lá que dizem: ai, não nos queres aí, então vamos meter uma bomba com alguém que já está aí, ou mesmo com um americano, e tu vais te lixar. Mas este ódio contra o Trump está-se a acumular e também está a ser um exagero. Já falei nisto. Mas o que não comentei aqui foi as coisas mais visíveis a nível de comunicação social, no nível artístico. Eu ia dizer que nos Globos de Ouro, que já foram há duas semanas quase, não, há mais de duas semanas, a Meryl Streep recebeu o prémio do, como dizia o Herman José, Cecil B. da Malha, Cecil B. de Mille, que aquilo é dois anos. Portanto, é um prémio carreira. Ela só vai receber aquilo uma vez na vida. Claro. Só recebeu desta vez. O discurso todo ela falou sobre Trump. Ai, foi. Um momento daqueles em que é um prémio contra ele. Ah, contra. Um momento daqueles em que é a única vez, digo eu, e diz quase toda a gente, que ela vai receber um prémio sem saber a malha, ela passa os minutos todos, teve direito lá no palco em frente ao microfone, a falar sobre o Trump. Ou diretamente ou indiretamente, sempre tem até que começou a chorar, não sei lá. Ontem, e depois o que é que isto acontece? Vai acontecer, estou a prever o pior, mas isto vai haver pancadaria e da série. Ontem houve o prémio do sindicato dos atores, ou Liu, no caso. É mais um preparativo para os Oscars, que isto vai sendo como se fosse jogos amigáveis e depois vêm os Oscars. Não sei o nome do indivíduo, também não procurei saber, sinceramente. Acho que é um dos atores do filme que ganhou o prémio de melhor filme. Mas isto foram inúmeras as reações quando foram receber o prémio, falaram sobre o Trump. E aquele homem disse, aqueles que vierem cá e que quiserem expulsar imigrantes, que são nossos amigos, que nós queremos cá, a esses nós esmurramos todos na cara, nós vamos dar todos porrada a esses. E o pessoal cai mais... Americanices e mundialismos. E este registro geral, sobretudo nos Estados Unidos, mas também nós sabemos que por cá e na Europa e coisa também há de generalizar-se. Mas este registro que tem sido visível, para já só dá mais força ao Trump, que é isso que ele quer não saber de português. Mas estão a responder da mesma maneira que não gostam que ele faça. Da mesma maneira, quer dizer, não chegam às medidas dele. Mas, porque também não podem. Porque se pudessem, se calhar fazer o mesmo. É também, percebes? Ou seja, mas isso é a mesma coisa que, olha, por exemplo, aquelas pessoas que defendem, que são contra. Pronto, que, por exemplo, que são contra a violação. Então lá vem a notícia. Homem viola jovem de 18 anos. Por exemplo. Estava por aí para não dizer, para não meterem a violação a menores ao barulho. Ai, havia um era de fazer a mesma coisa, nem se ele gostava. Ora, que bom. Então, quer dizer, são contra a violência. Exato. Ou, neste caso, a violação. Mas querem e apela à mesma coisa. Okay. É. Mas eu acho que isto está a tomar... Passa um exagero. Não é de agora, mas nos últimos dias eu tenho visto, ou é de mim, não sei, tenho visto uma acumulação. Mas sabes o que é que eu acho mais triste? Nem é isso, porque isso, enfim, quer dizer, se a parte do espetáculo. O que eu acho mais triste é, eu, por exemplo, eu na comunicação social, na televisão, eu quando há notícias sobre Donald Trump, eu mudo de canal. Eu nem sequer mudo. Não, mas porquê que eu mudo de canal? Porque eu já sei que vem aí porcaria, vem aí jornalismo do pior. Os textos são todos feitos. Donald Trump com a sua medida horrível, não horrível, foi uma coisa, ou seja, mas sempre com adjetivações que no fundo um adjetivo numa notícia, um adjetivo é quando é um adjetivo não físico, é um adjetivo muito suscetível e portanto deve ser evitado no jornalismo. Eu vejo isto até na Euronews, é que até na Euronews eu deixei muito ouvir a Euronews porque eu disse. Eles falam muito sobre o Trump, sobre o Putin, e já na altura, quando foi o Putin, a Euronews ainda era das poucas isentas. Agora que chegou Donald Trump, então agora é que nem a Euronews. E um protesto no aeroporto em que só mostram depoimentos das pessoas que estavam contra as medidas, mas no meio também havia pessoas a favor das medidas, mas só mandam os depoimentos cá para fora, daqueles que choram. Eu só digo duas ou três palavras. Estou a contar. Eu não vejo telejornais. Quatro. Notícias. Cinco. Seis. Bem metida, vizinho. Bem metida, quinzinho. Bem, vamos sair disto. Vamos embora então? Também acho. Não, vamos sair para o desporto para fechar isto. Para fechar o programa com dois. Uma boa notícia. Dois assuntos diferentes. Desporto, frase. E vamos até às finais deste fim de semana do torneio da Austrália em ténis. Já agora, deixa-me só fazer aqui uma ressalva quanto a isso. Eu quase que chorei de emoção na sexta-feira. Porquê? Aquele jogo. Aquele grande jogo entre o Nadal e o Gregor Dimitrov. É pá, aquilo foi. Búlgaro. Choraste quase um jogo que tens. Quase. Não, pela emoção. Da emoção. Eu nunca me emocionei tanto a ver um jogo, do que quer que fosse. Qualquer modalidade. Como aquele. É que foram praticamente 5 horas sempre a dar. E aquilo não chegou ao 5-5 por muito pouco. Porque ele teve até ao fim, o Gregor Dimitrov esteve até ao fim a dar luta. Foi uma coisa. Dimitrov, só que é muito irregular. Tem pontos muito altos, mas se calhar agora só daqui a um ano é que o voltas a ver em altos patamares. Sim, é bom ver. E eu, em tempos que já lá vão, Eu via muito ténis. Havia uns jogadores e jogadoras que eu gostava de ver. Agora não sou capaz de ver. Conheço as Williams, sim, o Federer e o Nadal. Vou falar desses quatro, exatamente. E qual é a mais velha? É a Serena, não é? Não, é a Venus. É a Venus é que é a mais velha. Que ganhou, não foi? Não, perdeu. Perdeu, pois foi. A que ganhou foi a mais nova. Foi a Serena. Foi a Serena. Ah, era isto. Eu já não acompanho. Olho para a cara das duas e já não sei qual é a mais velha que é a mais nova. Eu senti muita nostalgia. Eu senti muita nostalgia. É isso que eu vou falar. Repara que a final Venus-Serena, isto era uma final típica, que é 2002, 2003. Típica, quer dizer, constante. Já tinha havido, a última tinha sido em 2008 ou 2007. 2007, foi a última final. Uma final Federer-Nadal era muito normal há 10 anos. Mesmo. Houve aqui um momento de nostalgia neste Open da Austrália que eu achei muito curioso e sequer nunca mais se vai repetir, que é voltarmos a 10 anos ou até 15 anos antes no setor feminino e vermos duas e vermos duas finais que eram normais há 10, 15 anos. Os mesmos, e a prova que afinal nenhum daqueles quatro estão, sobretudo a Venus Williams, foi da Rei do Nadal, que já há algum tempo estavam afastados destes pontos altos, mas foi, a Serena continua a habituar-se e se calhar em Roland Garros vai outra vez à final. Mas foi muito curioso. Eu gosto destas coisas de estar no presente e pegarem em jogo, não é do passado, mas que ainda são do presente, mas que há uns anos estavam no topo. E de repente, é que o Federer apareceu lá como cabeça de série 17, ou quê? O Nadal também, ele teve muito evolucionado, já nem sei que número era. A Venus também acho que não estava nas 15 primeiras sequer, de cabeça de série. A Serena, claro que estava. Mas houve assim um recordar, o que o Carlos estava a dizer, a palavra, não me tinha lembrado dessa palavra, nostalgia. A frase. Foi o Federer no final do jogo, com o Nadal, que o Federer ganhou. Se houvesse empates no ténis, creio que fosse hoje um deles. E se o Nadal ganhasse hoje, eu não me importava nada. Mas eu sei que o gajo é sincero. Sim, e isto para mim é um desportista. Não, é um gajo que tem... Neste, aliás, neste mas, mesmo no ténis, vê-se do próprio público, vê-se o comportamento. Não falo do comportamento nada, do público. Ultimamente, ultimamente. Austrália, Estados Unidos e a Taça Davis, coitadinhos. Não, agora tem um carro com um garro. Ultimamente eu tenho visto que as coisas têm piorado um bocadinho. Semana-feira. Também tem música no meio. Até parece o jogo de ontem. E o jogo de sábado lá que foi. Pronto. Mas ainda assim estão muito longe dos adeptos de futebol. Sim. Pelo menos fazem silêncio. Por exemplo, o jogo do Porto. Adeptos no bilhar. O jogo do Porto com o Estoril a mandarem coisas. O Moreira e os colegas a levarem coisas. O jogo do Porto com o Estoril, os Moreira a levar coisas. Sim, porque o guarda-redes do Estoril é Moreira. Ah, percebi os do Moreira. Os de Moreira de Jornos. O guarda-redes que era antigo, né? Já foi. O Moreira que era do Benfica, da seleção. Sim. Eu bem. Até fiquei admirado há pouco tempo quando calhei de sábado no jogo e eu. Tá. Olha o Moreira. Eu pensei que ele já tinha arrumado as voltas. E pronto. Eu, para mim, o Porto era para ter 3 pontos por causa disso. Ele devia ser. Repetiu-se duas vezes no mesmo jogo. Então o Braga ficava um ano sem jogar. Foi. Ou um ano com o estádio fechado. Não interessa. Mas era a forma dos adeptos começarem a ser disciplinados e dos próprios clubes repreenderem ativamente. Ou então fazer jogos à porta fechada. Não de palavra, mas ativamente, ou seja, com atitudes, repreender, por exemplo, sei lá, expulsar certos sócios, retirar-lhes o cartão de sócio, expulsá-los, impedir-lhes a entrada do estádio durante X tempo, sei lá, durante uma época. Eram os ingleses que tinham. Eu sei que foi. Armaram confusão 5 anos fora das competições europeias. Mas assim, acho muito bem, fizemos muito bem. Também foi no tempo da Thatcher. A minha previsão é que, voltando ao que eu estava a dizer, ao ténis, a minha previsão é que a final de Roland Garros seja Pete Sampras contra John McEnroe. E nas mulheres, a Martina Hingis com a Martina Navratilova. Eu a querer me lembrar. E a Stephanie Graf? Da Hingis, lembro. Mas como é que era a cabeça? A Stephanie Graf é viva. Stephanie Graf é viva. Mostra-se a francesa. Suíça. É uma mesma coisa, pode falar. Mas essa era a minha. E a Stephanie Graf também. Para mim era a Stephanie Graf, já agora. Graf. Stephanie Graf. Que era a recordista de grandes lances até a Serena aparecer. E até ver alguém que metesse lá os. Como é que ela era? Ela não era alemã, ela. É. respeitava alguém que foi buscar. Ela ainda aparece de vez em quando. E respeitava alguém que teve uma nacionalidade alemã, não foi? E que lhe tirou um. Uma cena assim do género, a conta das nacionalizações. Que ela era a alemã mais cotada em não sei quê, ou a mais antiga, e de repente chegou alguém com a nacionalização alemã e pumba! Ah, não sei. Agora. Pete Sampras. Pete Sampras. O meu tenista preferido sempre. Qual era a origem? Eu gostava muito, mas era do jogo. Eu gostava muito, mas era do jogo. Origem? Dos pais. Ah, não sei. Grego. Sampras. Ele tem mais cara de cipriota. Bem. Para fechar, desporto, mas outro assunto, já abordaram aqui algo de leve. Ontem à noite o Moreirense entrou na lista das equipas que conquistaram um troféu de primeiro nível no nosso futebol. Venceu pela primeira vez a Taça da Liga. Há gente muito satisfeita no dia 2 porque apostou que o Moreirense ia ganhar a Taça da Liga e está quase rica. Aí Dom Duarte apostou, até ganhou. Então já apostaram a casa das apostas. Portanto, isso é o feito a notar em relação ao desporto, a notícia, mas o registo vem do registo áudio da rádio da Antena 1, não é da web. Isto foi há poucas horas, foi há 4, pronto, foi há poucas horas para nós. Nesta segunda-feira, a hora do almoço, 12:30, começa o Jornal de Desporto na Antena 1. Começa o homem a falar, acho que era o. Vai dizer nomes, não é o Fernando Eurico? Não é o. Não é Pedro Alexandre. Paulo Sérgio? Não. Aquele que. O Luís Cid, foi que relatou, Pedro Luís Cid. O que relatou a final do europeu com o Matos? Ai caramba! É qualquer coisa Garcia? Não é Garcia, não. Pronto! O Alexandre Afonso! Isso. O Alexandre Afonso, estou a falar de pontapés. O Alexandre Afonso começa o jornal da 1:30, da 12:30. Eu recordava que o Moreirense ganhou a Taça da Liga ontem. Estão a viajar de sul para norte. Parece que era a TV que ia acompanhar o autocarro. Em direito e tudo, isso não vi. Pronto, eu estou a contar do que vi, claro que não foram os únicos. Almoçar em Almeirim, um almoço atrasado, porque já saíram mais tarde de lá abaixo. Há polvo à espera da equipa. Isto, a abrir um noticiário. Há polvo à espera da equipa. E eu ouvi aqui, eu lembro da emissão. Era um polvo. Eu não estou contra acompanharem o trajeto do Moreirense. Eu estou contra estes exageros e estas parvoíces. Imaginemos, ou recordemos, quando Portugal foi campeão. O Rafa está a entrar com o pé direito no primeiro degrau do autocarro. Agora o Ronaldo piscou o olho para uma faca que estava ali a passar. A Fernando Santos levantou o dedo a dizer que sim. Cai-se aqui num exagero. Mas o povo vê. Mas isto do polvo fazia sentido por causa daquele polvo que adivinha os resultados. Era isto que eu pensava que se ia falar sobre o polvo que não ter acertado. O polvo. Ah, bem. Pronto, eu já vou embora, vou despedir só para o mês que vem e volto. Está bem, eu. Eu estou muito contente por uma viagem de 2 dias. Muito bem. Eu estou muito contente pelo Moreirense ter ganho. Sabem porquê? Ganhado. Porquê? Ganhado. É certo, o Benfica perdeu. Mas foi com o vencedor da Taça da Liga. O Carlos tem essa noção de que se perdemos com o vencedor já é outra coisa. O Sporting que também perdeu com o vencedor Foi o Porto. Não, o Porto, o Benfica. Não interessa, mas o Benfica perdeu depois. Uma equipa que ganha os 3 primeiros classificados do campeonato merece ganhar a taça. E a minha mulher bem tinha razão. Coitadinhos deles. Eles são tão pobrezinhos. Quem é o Porto, quem é o Benfica, quem é o Braga, está ganho. Sim, a verdade vai, é esta. Ela adivinhou. Oxalá que ganhe o Moreirense. E ganharam. Bem, a verdade, realmente nem tinha por aí, mas realmente é verdade. Ganhou aos 3 primeiros do campeonato. E agora é meter o Estádio do Braga um ano fechado e expulsar aqueles adeptos do futebol. E acabou. Ah. Agora, só dizer também, parabenizar o Benfica pela vitória de 3-0 frente à vitória de Setúbal. Não és polvo. Não, ele sabe. Não sou polvo. Não sou polvo. Ainda bem, porque senão já estava a ser comido. Então tá logo. Tá logo. Tá logo.